no tempo em que de vida ainda eu tinha pouco tempo, uma reza me ensinaram que se me lembro era assim: essa casa tem quatro cantos, cada canto tem um santo, Padre, Filho e Espírito Santo, Padre, Filho e Espírito Santo. Passou tempo e mais tempo, pelo tempo fui perdendo minha paz. Essa casa tem quatro cantos, cada canto um desencanto, Padre, Filho e Espírito Santo, cada canto um desencanto, Padre, Filho e Espírito Santo. Passou tempo e mais tempo, pelo tempo fui perdendo minha pobre oração, foi comigo esmorecendo. Essa casa tem quatro cantos, cada canto um desencanto, Padre, Filho e Espírito Santo, cada canto um desencanto, Padre, Filho e Espírito Santo.